Oi, sou a Bebel, tenho 7 anos e eu não perco a lixeirinha. Hoje eu lembrei de você. Aula, sim, sim, som. sim, sim, só. Sou neurastênico. Preciso me tratar, senão eu vou pra Jacarepaguá. Mas que nervoso estou! Sou neurastênico, preciso me tratar, senão eu vou pra Jacarepaguá. Tão amoroso sou, quem já provou gostou, preciso me tratar, senão eu vou pra Jacarepaguá. Eu digo que me esperem, porque depois da festa. Segredos, toque um clarim. frente estou indeciso como o sol, sem ao menos saber de que lado ficar. Fico até a lua aparecer, ponto alvo vence a escuridão. Mas eu sei que vocês não querem nem saber. É outro mundo, outra dimensão. Estou com meu lugar muito longe daqui. Realmente estou indeciso como o sol, sem a menos saber de que lado ficar. Luzes da ribalta e não há ninguém. A minha paz encontrei em mim. Estou com meu lugar muito longe daqui. Realmente estou indeciso como o sol. Se um dia faz calor, outro pode chover. La la la. cheirinha. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.